Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos à Porta Aberta ao Desporto. Boa tarde, Asmiro. Boa tarde, José. Boa tarde a todas e a todos. E cá estamos mais uma vez para desfilhar aqui o desporto, não é? Em Portugal e não só também. E estamos cá os dois hoje, porque o Bruno está ausente, não é? E, bom, e já que o Bruno está ausente por razões pessoais, dá-lhe uma mensagem da força. Pois. Que pronto. E os sentimentos da nossa parte, não é? E os sentimentos da nossa parte. E da Rádio Arconcelho. E da Rádio Arconcelho, sim, todos nós, não é? Todos nós, claro. Pronto. E pronto, e assim, cá estamos então para desfolhar um bocado deste desporto, sobretudo do Campeonato de Portugal, que era no domingo, não é? O Campeonato de Primeira e Segunda Liga não houve jogos, e ainda não há jogos esta semana também. Não, porque é a Taça. É a Taça de Portugal, portanto já houve jogos, já há dois jogos que estão a decorrer também. Há muitos jogos a decorrer até. Ainda há muitos jogos a decorrer e há outros que decorrem amanhã também. E pronto, e vamos desfogar isto tudo e mais alguma coisa, não é? Algumas notícias também, não é? Claro. Pois. E também muita música pelo meio. Portanto, e vamos começar já com a... como é que chama? A Maria Lisboa, que estará aqui. Que estará connosco no dia 9. No dia 9 de... Na sala de Matição. Na sala de Matição, para os 34 anos. Para festejar os 34 anos da rádio. E então, já agora que estamos aqui a falar nisso, aproveitem para reservar as mesas, porque sabe como é, sempre, são sempre limitadas. São sempre limitadas. E é sempre bom... reservar já, porque depois não haver confusões, por vezes já há confusões quando chegam na última da hora, não é? E então, para que tudo se passe bem, para que seja uma grande festa, há que ligar para reservar as mesas e o seu lugar para a festa, que é dia 9 de novembro, dia 9 de novembro, com a Maria Lisboa e com a banda... A 25 de Abril para fazer o baile até às tantas da madrugada, como sempre. Como sempre. Então vamos lá ouvir Maria Lisboa com o Malhão de São Simão. Nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver, mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando, meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Yeah. Por mais que a minha vida não queira subir, eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha alma sinta a maior dor. E foi Maria Lisboa, Tenho Fé em Deus, e não o Malhão de São Simão. Agora o Malhão de São Simão. Assim foi. A Maria Lisboa, então, não é? É, Maria Lisboa. E vamos começar com. Como não há. Não houve campeonato da primeira e segunda divisão, vamos, já. Vamos começar com o campeonato de Portugal, que se realizou no dia 13, portanto, na semana passada, no domingo passado, não é? E na Série A, os resultados foram os seguintes: Marítimo B2, Cerveira 2, Fraga B5, União da Madeira 0. Maria da Fonte 0, São Martinho 2, Mirandela 0, Montalegre 1, Marmilense 3, Câmara de Lobos 0, Guimarães B2, Chaves B0, Pedras Salgadas 1, Bragança 0, Vizela 2, Oliveirense, a Disposição Desportiva do Oliveirense 1, e Faf 2, Berço 0. Classificação é a seguinte: primeiro o Vizela com 18 pontos, segundo o Monte Alegre com 16, terceiro o Guimarães B com 16, quarto o Malinhas com 14, quinto o Sporting B com 13, sexto São Martinho com 13, sétimo Faf com 13 também, oitavo Maria da Fonte com 10, nono Mirandela com 10, décimo Bragança com 8, 11º União da Madeira com 8, 12º Marítimo B com 7, 13º Berço com 5, 14º Associação Desportiva de Oivense com 5, 15º Cerveira com 5, 16º Câmara de Lobos com 4, 17º Pedra Salgadas com 4 e 18º e último Desportivo de Chaves B com 2 pontos. E é a jornada seguinte, que é a oitava, que é para domingo que vem, porque este domingo não há campeonato, é Taça de Portugal. E é os jogos são os seguintes: São Martinho, Mirandela, Berço, Guimarães B, Oliveirense, Associação Desportiva de Oliveirense, Braga B, Bragança, Faf, Câmara de Lobos, Marítimo B, Cerveira, Pedras Salgadas, Monte Alegre, Merlinense, União Maria da Fonte e Chaves B, Vizela. Para dizer que, já agora que vamos aqui aproveitar para a União Desportiva de Oliveirense, que é Oliveira de Maria, não sei o quê, Santa Maria, não sei o quê, lá para cima, que tinha, tem que problemas financeiros. Feito, pagou um mês, pagou agora um mês de salário, o mês de agosto. Aos jogadores, porque senão se iam fazer greve e não iam jogar o jogo para a taça contra o Nacional. Aí está. E assim já receberam um salário e então vão jogar a taça amanhã, suponho que é amanhã, ou não deve ser amanhã, penso eu. E depois, para o fim da semana que vem, normalmente também devem receber o salário de setembro. De setembro. E na série B, os resultados foram os seguintes: Baradas Gaia 3, Coimbrões 2, Espinho 2, Castro Daire 2, Paredes 0, Pedras Rubras 0, Arouca 1, Gondomar 0, Canelas 2, Vila Real 1, Trofense 0, Lusitano Vila do Minho 2, Felgueiras 4, São Jurense 0 e Lourosa 2, Lessa 1 e Amarante 1, Figueirense 0. Ah, o Amarante já ganhou. Já ganhou. E pá, tu havias de ver a festa que eles lá fizeram. Opa. Pronto, mas pronto. Portanto, a classificação é a seguinte: primeiro, Lusitânia com 17 pontos, segundo, Lessa com 16, terceiro, Arouca com 16, quarto, São Joanense com 13, quinto, Valaz de Gaia com 13, sexto, Espinho com 12, sétimo, Canelas com 12, oitavo, Vila Moinhos com 12, nono, Felgueiras com 10, 11º, Coimbrões com 10, 11º, Paredes com 9, 12º, Figueirense com 7, 13º, Pedra Uvas com 6, 14º, Gondomar com 4, 15º, Vila Real com 4, 16º, Amarante com 4, 17º, Trofense com 4 e 18º, Castro Daires com 4 pontos. E a próxima também é para domingo que vem, os próximos jogos é Pedras Rubras, Felgueiras, Gondomar, Paredes, Castro Daire, Canelas, Coimbrões, Espinho, Figueirense, Arouca, São Joanense, Lourosa, Vila de Moinhos, Baradas Gaia, Vila Real, Amarante e Lessa, Trofense. Ah pá, o Vila Real Amarante, aquilo é como Amarante Lixo, Amarante Felgueiras, Amarante Vila Real é sempre rinhoso, não é? Pronto, são derbys ali de 40, 50 quilómetros. Pois é. É sempre aquele... É sempre... Bom, enquanto aquilo for bonito... Assim é bonito. Enquanto é bonito, não há problemas. Pronto, então vamos agora... A mais uma música. Vamos ouvir o Sol do Torrão, A Terra Que Um Dia Deixei. Para vocês, amigos imigrantes, não é como se disse. Ora bem, vamos lá. Aqui, aí vai. cumprir eu não sei as promessas que eu fiz um dia. Estou noutra terra ancorado, que nada me diz, eu bem sei. Lembro o meu cantinho amado, a terra que um dia eu deixei. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Voltar, se vou cumprir eu não sei. Noutra terra eu fiz morada, onde a saudade é tão fria. Lembro a minha terra amada, as promessas que eu fiz um dia. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Ou assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. Assim vivendo a vida, envolvida em fantasia, e a minha terra tão querida, recordo-a com alegria. E esta canção é dedicada a uma pessoa que nos transformou um bocadinho dos lados do Santo André. Beijinho. Amigo, estou apaixonado por alguém que tu também já foste dela. Aquela mulher que outrora tu mandaste embora por não gostar dela. Amigo, qual foi a razão para dizeres que não a uma mulher tão bela? Então me diz, quero saber se eu vou sofrer se casar com ela. Amigo, não fico zangado, ver-te apaixonado e feliz assim. Foi ela que um dia me disse, quando se apaixonasse não era por mim. Agora para meu castigo, ela está contigo e diz que te quer. Por isso quero te dizer, não vou mais sofrer por essa mulher. Porque será que uma mulher não pode escolher o amor? Porque será? Porque será que não pode amar quem quer? tanto em casa como lá no campo. Ela é tão meiga, tão amorosa, é sempre um doce de mulher. É tão fofinha, tem de ser minha, é uma dessas que eu quero ter. Ó Transmontana, mulher bonita, ó Transmontana, mulher formosa, é um regalo ter assim uma, bem perfumada como uma rosa. Ó Transmontana, mulher perfeita, em traços montanhas e bem criada, beleza pura da natureza, a Transmontana é a minha amada. Transmontana, mulher prendada, mulher tão bela que eu gosto tanto. Trabalhadora e dedicada, tanto em casa como lá no campo. Ela é tão meiga, tão amorosa, é sempre um doce de mulher. É tão fofinha, tem de ser minha, é uma dessas que eu quero ter. Oh, Transmontana, mulher bonita, ó Transmontana, mulher formosa, é um regalo ter assim uma, bem perfumada como uma rosa. Ó Transmontana, mulher perfeita, em traços montes nascida e criada, beleza pura da natureza, a Transmontana é a minha amada. Ó Transmontana, mulher bonita, ó Transmontana, mulher formosa, é um regalo ter assim uma, bem perfumada como uma rosa. Ó Transmontana, mulher perfeita, em traços montes nascida e criada, beleza pura da natureza, a Transmontana é a minha amada. Ó Transmontana, mulher bonita, ó Transmontana, mulher formosa, é um regalo ter assim uma, bem perfumada como uma rosa. Ó Transmontana, mulher perfeita, em traços montes nascida e criada, beleza pura da natureza, a Transmontana é a minha amada. Vamos agora ao campeonato? Sim, vamos ao campeonato. De... Vamos continuar, porque vamos para a terceira série, que é a série C. Depois, a série C. E os resultados foram os seguintes: Condeixa 0, União de Santarém 1, Sporting Ideal 1, Fátima 2, Sertanense 1, Recreio de Águeda 1, Praiense 3, União de Leiria 1, Oleiros 1, Oliveira do Hospital 1, Benfica de Castelo Branco 2, Caldas 1, Torriense 0, Beira Mar 0, Marinhense 2, Janadia 0 e Cernache, Vitória de Cernache 1, Fontinhas 1. Para dizer que aqui o Beira Mar foi buscar um resultado, um bom resultado, um 0-0 ao Torriense, que vai em primeiro, e o Beira Mar que se encontra agora em segundo lugar, não é? E que onde disseram que só faltou o golo, porque fizeram um grande jogo, foi um grande jogo, talvez um dos melhores jogos que o Beira Mar fez este ano ainda, e já vamos na sétima jornada. E então a classificação, Zé? Então vamos lá à classificação. Primeiro o Torriense com 14 pontos, segundo o Beira Mar com 13, terceiro o Praiense com 12, quarto Águeda com 12, quinto Benfica de Castelo Branco com 11, sexto Sertanense com 11, sétimo Anadia com 9, oitavo Fátima com 9, nono União da Leiria com 8, décimo Caldas com 8, décimo primeiro Santarém com 8, décimo segundo Oleiros com 7, 13º Mirinense com 7, 14º Oliver do Hospital com 6, 15º Sarnaz com 6, 16º Clube de Condeixa com 5, 17º Sport Ideal com 5 e 18º Fontinhas com 5. E para dizer que, por termos falado no Beira-Mar, que é a única equipa que ainda não perdeu. Os outros já perderam todos, mesmo o Torriense, que vai em primeiro com um ponto de avanço, também já tem uma derrota. E a próximas jogos, que é para domingo que vem, são os seguintes: União de Leiria, Benfica de Castelo Branco, Santarém, Praiense, Águeda, Vitória de Sernas, Fontinhas, Oleiros, Beira-Mar, Sporting Ideal, Oliveira do Hospital, Marinhense, Anadia, Torriense, Fátima, Condeixa e Caldas, Sertanense. Na série D, e última, os resultados são os seguintes. Tenho aí 1 de dezembro, 3, Fabril do Barreiro, 2, Louros, 1, Alberca, 1, Oriental 2, Olympique de Montijo 1, Real Massamá 4, Aljustrelense 0, Pinhal Nubense 0, Sintra Futebol 0, Sintrense 1, Esperança de Lagos 1, Amora 2, Sacavanense 1, Armacenenses 3, Lulitano 1 e Olhanense 5, Lusitano de Vila, Lusitano de Évora 1. A classificação: primeiro Olhanense 18 pontos, segundo Alverca com 17, terceiro Lulutano com 16, quarto 1º de dezembro com 15, 15º Real Massamá com 14, 16º Pilhanovense com 10, 17º Sacavanense, 8º Sintrense, 9º Sintra Futebol com 9, 10º Amassanense com 9, 11º Oriental com 8, 12º Louros com 8, 13º Amora com 7, 14º Esperança de Lagos com 6, 15º Montijo com 5, 16º Fabril dos Barreiros com 4, 17º Lusitano de Évora com 4, e 18º Ajustanense com 2 pontos, 18º. E a próxima jornada, que é Lulitano Real Massamá, Aljustrelense Sintrense, Alberca Pinhal Nubense, Sintra Futebol Armacenense, Esperança de Lagos Oriental, Fabril Amora, Lusitano Débora 1º de dezembro, Montijo Olhanense e Sacavanense Louros. Então vamos agora ouvir. E agora vamos mais ouvir mais uma música. Uma música, só você. Vê que amo você. E depois vamos passar duas músicas de Maria Lisboa. Sim, senhor. Então vamos lá. Expresso 86. Não sei por quanto tempo ainda vou gostar assim tanto de você. Palavras, mais palavras que ilusão. Você não ouve a voz do coração. Tantas, tantas vezes eu dormi a sorrir, a chorar. Tantas, tantas vezes junto a ti, que deu tempo para te amar. Só você não vê, só você não vê que amo você. Só você não vê, só você não vê que amo você. Só você não vê, só você não vê que amo você. Só você não vê, só você não vê que amo você. Thank you.

terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança, andei descalça, porque a terra me aquecia. E eram longos os meus olhos quando a noite adormecia. Vinham barcos dos países e eu sorria de os sonhar. Traziam roupas felizes as crianças dos países desses barcos ao chegar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Depois, mais tarde, ao poder-me por ruas de outras cidades, cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades, saudades do meu lugar, do primeiro amor, da vida, desse instante aproximar. Chegada e à partida, pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar. E assim foi Maria Lisboa, Pomba Branca. Ela vai do folclore ao fado com uma facilidade enorme. Portanto, penso que fará um bom espetáculo. Acho que sim. Espero que sim. No dia 9, não é? No dia 9. Lá estará, vamos lá ver o que o repertório traz, não sei, mas deve trazer um bocadinho de tudo, penso eu. Sim, porque, quer dizer, ouvi falar, no espetáculo que ele fez este verão em Portugal é mesmo espetacular, é uma coisa fantástica, portanto ela anda com esse... Penso que sim, deve ser... Por acaso é um excelente espetáculo. Não estou aqui, sim, para vendê-lo, mas é um excelente espetáculo. Portanto, só posso dizer o que já me disseram, e não ouvi dizer que era um mau espetáculo. E pronto, e vamos falar mais um bocadinho de futebol. Só um bocadinho da nossa seleção, Da nossa seleção, pois, vamos lá para a nossa seleção. Que perdeu 2-1 na Ucrânia, não é? Sim. Onde a dominar um jogo e perdeu. Às vezes dominar um jogo não chega. Dominou na segunda parte também, porque na primeira. Mas também na primeira podia ter marcado em antes, mas pronto, sofreu. Na primeira, bom, mas eu acho que há jogadores lá que já têm de dar lugar a outros, porque viu-se pouco Moutinho. Ah, sim. Viu-se pouco Moutinho. Pouco João Mário, não sei, eu acho que há jovens mais talentosos, mas também se calhar um bocadinho de erros. Depois, sim, há erros, está sempre, há erros, podem acontecer. Não, tem erros. Tem erros, sim, mas não, eu acho que jogam os jogadores na Inglaterra, jogam... Sim. Mesmo o Bruno Fernandes não jogou de início, acho que era melhor um Bruno Fernandes com... Sim, mas o Bruno Fernandes não fez um excelente jogo contra o Luxemburgo. Mas por vezes não é... Pois! Não é porque fez, não esteve bem na, naquele dia que vai estar mal outra vez no outro dia. É, que os jogadores, por vezes, há dias sem, há dias que, pronto, e talvez fosse um desses, mas... E joga diferente, que é preciso ver que o Bruno Fernandes joga diferente na seleção, porque quando joga no Sporting é ele que organiza, é ele que pois. É ele que manda. Ali não, ali já é mais, não sei, talvez estava mais sim. O Renato Silva. É o que eu ia dizer, o Renato Silva. Pois, e depois tem o Cristiano Moutinho. Ronaldo também não é fácil. Pois, o Cristiano Ronaldo também joga lá mais para cima e... É diferente, e depois por vezes não dá, é tal coisa que não dá como eles pensam, não é? Porque agora, ver o João Moutinho passar o jogo só a marcar os cantos, acho que é pouco, não é? Se somos para aí, é pouco também, não é? Porque é mesmo assim, e não sei, pá, pronto. Outro que jogou pouco, que está-se a tornar o famoso e que o João Félix. João Félix, tá. E João Félix, quando entrou, ou foi por não ter jogado de início, jogou e não queria, parece que não queria a bola, dava não. Logo a bola aos outros, não a queria, não fazia nada, não construía, pronto, eu não sei. Se calhar não gostou de ser suplente. Só meio que só com 19 anos, se não aceita ser suplente, também... Não sei, mas se vamos a falar, bom, temos o Ronaldo, está certo, o Ronaldo daqui a pouco vamos ter que jogar sem ele, não é? Porque é mesmo assim, ele e outros, e o Ronaldo com 19 anos... A bola até comia, sei lá, aqui parece que tinha uma vontade de a levar lá para cima, para dentro da baliza, que o João Félix não mostra. Desculpem lá, mas para mim não mostrou. Não está ao nível do Cristiano Ronaldo. Não, eu acho que não, mas estão a fazer de uma vedeta aí, mais não sei quanto, e finalmente estás a ver que não está a correr bem, ou ele, não sei, pronto. Espero que sim, espero que faça, porque estamos à espera dele, porque mostrou o que era, mostrou o valor e mostra, e está a mostrar no Atlético, mas pronto, não chega, tem que dizer que tem que ir para ali, não é? Senão não vai dar. Mas bom, agora falta a Letânia, não é? E o Luxemburgo a jogar, portanto basta ganhar os dois jogos, acaba sempre em segundo, porque primeiro já não vai. Primeiro já não vai, não é? E também tem de ganhar os dois jogos. Tem que ganhar os dois jogos, agora tem de ganhar os dois jogos. É que não, se não ganhar a Lituânia, que perdeu com a Sérvia, que perdeu com a Ucrânia, meu amigo, depois tem o Luxemburgo. E o Luxemburgo é igual, é para ganhar. O próximo jogo em casa, depois vai ao Luxemburgo, no mês de novembro. É isso. Portanto, é por isso que faltam essas duas vitórias e vamos lá. E depois penso que vão fazer melhor que o que estão a fazer, porque eu não digo que na segunda parte não jogaram, na segunda parte até jogaram, mas na primeira parte não puseram a mão no jogo. Não puseram a mão no jogo e sofreram dois gols. O meio-campo não... O meio-campo não funcionou, porque Moutinho está apagado. Moutinho tem que dar lugar a outro. Também o Guilherme Carvalho não estava cá. O Guilherme Carvalho também não está, está certo. Mesmo o Danilo não esteve grande coisa. Chegou muito recuado. Muito recuado. E depois, pronto. Mas o Fernando Santos faz o jogar muito recuado. Não, mas o Fernando Santos já sabe muito bem que gosta sempre de jogar à defesa. É. Ele faz sempre equipas a jogar à defesa. Embora tenha bons atacantes, mas pronto. O Danilo estava muito, muito, muito lento. Encontrei muito lento, não é? O Guilherme Carvalho também não é muito rápido, mas ultimamente é mais certo, caça a bola e manda logo para onde deve ser, e está sempre a lançar a bola para a frente, está sempre ali. O Danilo não fez nada disso, jogou mais à defesa do que a meio campo. E depois, pronto, o Moutinho e o João Mário não deram conta do recado, e depois uma equipa que não domina o meio campo, que não põe a mão no jogo ao meio campo, arrisca a sofrer golos, e foi o que aconteceu. Foi, e ele pôs dois erros da defesa. Da defesa, claro. Pronto. E pronto, e foi assim, mas bom, vamos esperar, sim. Espero que não haja problemas, porque senão estão... E pronto, acho que foi mais ou menos tudo do que se passou aqui na depois vamos nesta passar... situação. Vamos passar mais uma música ou duas. Ou até, e depois e vamos falar de alguns resultados que temos aí já da taça. Resultados da taça também, e não só, também dos outros campeonatos. Na Inglaterra, na Alemanha, em Espanha já os campeonatos, em Portugal não, é taça. Já temos aqui alguns resultados da taça também, outros que estão a decorrer e outros que vão decorrer amanhã. Pois, e então vamos ir aos anos 60, direi mesmo 59. Sim, sim. 59, que é uma canção muito conhecida, tanto em francês como em inglês, que correu o mundo todo. E aqui é o Carlos Gonzaga. Portanto, vamos ouvir, vocês vão conhecer, mas é muito conhecido. Aí está a Carol. Caí no barco, bebi por 100. Mas nem por isso eu adoro.

procurar outro alguém a quem possas mentir. Mentir sem razão leva para o outro que é teu, a maldade que tens no teu coração. Vai, não me peças para voltar, não te posso perdoar, não me mentes nunca mais. Vai, procurar um outro alguém a quem possas mentir também. Enganas mais. Mentirosa, mentirosa, quem mente uma vez mente duas e três. És mentirosa, mentirosa, mentirosa, quem mente uma vez mente duas e três. És mentirosa. Mentirosa. estás na minha mão, pois não te deixo sozinho um só segundo. E se pensares ter outro ao pé de ti, bem sabes que a mim não me enganas tu. Eu tenho medo que adivinha. Ai, meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho medo que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Sim, foi duas canções outra vez de Maria Lisboa, que estará cá no dia 9 de novembro para os 34 anos da nossa rádio. É verdade. Nossa e vossa. Pois. E vamos passar aos alguns resultados da Taça de Portugal, não é? Que estão, alguns estão a decorrer ainda, que ainda não acabaram, e depois temos mais para a noite o Porto, Coimbrões Porto. Pois. E o Leça. Também Sporting Braga, começam às 19h45. O Porto vai começar daqui por 20 minutos, 25 minutos. Às 19h45, e o Braga é às 20h45. Já há o 11 do Porto, não é? Com muitas mexidas. Nove mexidas. E o Porto vai jogar em... Vai jogar o 11 do Porto, vai ser o seguinte: Diogo Costa na baliza, Sarabia Mbema, Diogo Leite, Manafá, Otávio, Luam, Bruno Costa, Luís Dias, Soares e Fábio Silva. E os suplentes. Os suplentes vão ver o Marchessin, o Marcano, o Romário Barró, Abubacar, Nakajima, José Luís e Sérgio Oliveira. Mas pronto, é uma equipa muito modificada, não é? Eu acho que para jogar contra o Cubrões deve chegar, não é? Sim, há muitos. A não ser, bom, a não ser que seja uma surpresa, mas, porque já houve, não é? Já houve surpresas e não pouco, não é? E não pouco. Agora vai. E não pouco, porque os resultados começaram na quinta-feira com a Alverca do Campeonato de Portugal 2 Sporting 0. Onde há polémica. Onde há polémica, mas bom, na vitória não há nada a dizer. O Sporting jogou mal, o Alverca jogou, fez porque pôde, marcou golos, o Sporting não marcou. O Sporting há um grande problema, que não há estabilidade. Não há estabilidade, já dura há ano e meio a brincadeira, e as craques estão sempre todos os dias a dizer a mesma coisa, e estabilizam os jogadores, porque pronto, eles não se sentem apoiados, e assim que entram, ainda estão, e sequer a entrar para o campo já estão a ser azubiados, e tarjas a dizer o que dizem, e não sei quanto, e enquanto houver assim, não, o Sporting pode mudar de treinador, pode mudar de presidente, que assim nem daqui a 10 anos ganha nada. Eu penso eu, não é? E portanto perdeu por 2-0 e pronto. Você fala, não, é que tens o botão carregado. E onde estou? Está aqui. Isso já está bom. Está bom aqui. Era aqui, estava aqui a carregar, era neste. Ah, eu não te ouvi a falar. Ah, não me ouvias? Não, é por isso. E pronto, como eu dizia, então, bom, isto tem que parar, porque os jogadores. Mesmo que se nos jogaram com o início com o Bruno Fernandes e outros, há jogadores que são superiores aos do Campeonato de Portugal, e que têm que fazer outro jogo, mas estas polémicas com as claques sempre a dar no mesmo, não vai dar, porque os jogadores não se sentem apoiados, e pronto. Esperam-nos no fim dos jogos, esperam-nos no princípio do jogo, vão a reclamar coisas à academia, e pronto, não pode ser, não é? Não pode ser. Houve uma reunião para o relatório das contas na semana passada, aquilo era uma válvula que ninguém se entendia, sempre os mesmos burnistas a berrar e a fazer o que querem, e os outros não aceitam, e pronto, isto não pode ser, não pode ser. Não é, porque o presidente, se fez alguns erros ou se não fez melhor, porque não tem dinheiro. De toda maneira, já sabe muito bem que o Sporting tem, que evitou a falência para já. Portanto, deviam estar todos unidos, mas para ver se saíram deste mal-estar. E o Sporting, o presidente, não tem culpa que um jogador como o Coates, que fez 3 penaltis, que marcou 3 golos na própria baliza e que foi expulso em 3 jogos, 2 no campeonato e um na Liga Europa. Não é? O presidente não tem culpa de um jogador fazer 3 penaltis e marcar 3 bolas na própria baliza e ser expulso. O presidente tem alguma culpa disso? Eu acho que não. Quem está dentro das 4 linhas são eles. Eles é que devem dar exemplo, o treinador, se o jogador não está bem, não, tem que ir pôr de lado, tem que pôr outro no lugar dele, e fazer que em sorte que saia como deve ser, e que dê tudo para o que tem a dar, ele e os outros, não é? Porque é mesmo assim. Sim, sim, sim. Mas pronto, é assim. Pronto, e já que estivesse a falar do Sporting, agora dar, fazer uma pequena lembrança, mesmo até ao Rui Jordão. O Rui Jordão faleceu. Faleceu ontem e já foi enterro hoje. Sim, que. E ter com pouca gente, praticamente familiares, porque foi a pedido da família. Foi a pedido da família, foi esta tarde em Cascais, o enterro, e onde esteve presente o Manuel Fernandes, que era um grande amigo dele. Manuel Fernandes, que jogou com ele, não é? Pois. E o presidente do Sporting também, porque era. Jogou no Benfica. Deu para o Benfica. Deu da Angola para o Benfica. Pois, e depois foi para o Sporting. Primeiro foi para a Espanha, teve no Saragossa. No Saragossa. Depois regressou. É veio para o Sporting, porque, como sempre disseram, e diz que era um adepto de Sportingista, pronto. E jogou no Sporting e acabou depois no Vitória Setúbal. No Setúbal, aí está. E jogou na seleção, e se toda a gente se lembra daqueles dois golos contra a França em 84. É verdade. Da grande equipa francesa, que foi à final, não é? E com aquele gesto técnico que ficou com o nome dele. Sim. Um Jordão, e que era a equipa do Tiganá, do Platini, do Giresse. Do Giresse. Vercruis, isto. Era a grande equipa da França. Era a grande equipa de França, que foram à final, e que foram campeões depois, que ganharam na final contra a Espanha. Aí está. E pronto, estávamos aqui, estivemos a ganhar, e ele marcou dois golos, mas depois não conseguimos aguentar o resultado e perdemos. No prolongamento. Pois, é verdade. E pronto. Acabamos a Taça de Portugal, já dissesse aqui. Um bem-estar para ele e para toda a família, que é mesmo assim. E temos também, já por falar nisso, o Fernando Gomes. Também está do com. Porto, que também está com problemas de saúde e não são câncer. Está à luta aí pela vida também. Pela vida. E portanto, como temos resultados, então foram os seguintes, para já. O Alberca 2, Sporting 1. Ontem, Cova da Piedade 0, Benfica 4. Hoje já terminou o Condeixa 0, Condeixa de Campeonato de Portugal, Rio Ave, de primeira divisão. Condeixa 0, Rio Ave 1, Sintra Futebol Campeonato de Portugal, Vitória Guimarães 1-1 depois do prolongamento, e o Sintra eliminou o Guimarães com 4-3 nos penaltis. Mais uma surpresa. Não é só o Sporting que é surpreendido. Mais uma surpresa, não é? Porque o Sintra Futebol é uma equipa que subiu ao Campeonato de Portugal este ano, com endereços centrais, e que é formada com um jogador de lá, que tem dado tudo para o clube, e que ele trabalha e faz campos, ele é que faz a relva, ele é que faz balneares. É formidável que eu vi uma reportagem outro dia desse clube. Desse clube, e tu dizer que foi eles e que. E nem tinham campo nem nada, mas tiveram que arranjar um campo lá, não sei a onde, lá à beira, não sei o quê, aquilo foi uma coisa complicada. E já a volta em alto, na coisa, iluminado no Amarante. É verdade. Já por dizer, já que estamos a fazer isso. Portanto, depois temos o Pebidém da Distrital 0, Belenenses 2, Sporting de Espinho do Campeonato de Portugal, Vila Franquense da 2ª Liga, Sporting de Espinho 2, Vila Franquense 1, também uma equipa de 2ª Liga que já foi embora. Académico Viseu de 2ª Liga 3, Real Massamá 1, Fabril 1, Moreirense 3, Amora 0, São Joanense 1, Lulitano 1, Passo Ferreira 2, após prolongamento. Passo Ferreira também teve que jogar prolongamento para eliminar o Lulitano. O Penafiel 0, Gil Vicente 2, está a decorrer o Feirense Tondela. Sim, o Feirense Tondela, onde está, espera aí, estava aqui a ver há bocadinho, está o Feirense a ganhar, não é? Não sei, não posso dizer. Feirense 2, Tondela 0. Tá, o Feirense a ganhar 2-0. Pronto. E também o Feirense está a ganhar ao Desportivo das Aves por 4-1 no segundo tempo. O Desportivo das Aves está muito mal. Está muito mal. O Desportivo das Aves vai muito mal. O Feirense está na 2ª Liga também, não é? E desta vez, se calhar, o Inácio vai ter que deixar calhar, o lugar. Se calhar. E como dissemos, Académico Viseu também está a decorrer, está às 18 horas, portanto já começou também. Portanto, Académico Viseu, não, Académica Portimonense, não é Académico Viseu, é Académica de Coimbra. O Académico Viseu já jogou, já eliminou o Massamá, o Real Massamá. E depois temos então os Coimbrões Porto às 19h45 e o Leça, Campeonato de Portugal também, Sporting de Braga às 20h45. Para amanhã temos o Águias de Mouradal, Vitória de Setúbal, o Olímpico de Montijo, Anadia, o Baladares Gaia, Canelas, Louros, Benfica de Castelo Branco, Brasil, Estoril, Oliveirense, o tal Oliveirense que a gente falou há bocado, que tem problemas financeiros, Santa Clara, não é o Nacional, que eu disse o Nacional há bocado, que não é o Nacional, é Santa Clara, dos Açores, Sernache, Sertanense, Arouca, Merlinense, Lusitano de Lourosa, Famalicão, Mafra, Faf, Casa Pia, Vizela, Pedras Salgadas, Recreio d'Águeda, Marinhense, Fátima, Chaves, Boa Vista, Beira Mar, Marítimo e Leixões, Praiense. São estes os jogos para amanhã. Pronto. E pronto, vamos ouvir. Vamos à música e vamos ouvir o GNTK com a canção Fama. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Mas cá para mim ela só quer é fama. Come on girl, don't make a big drama. Tu dás é muita cana, dama é muita cana. E ela diz que me ama, ama. Mas cá para mim ela só quer é fama. Come on girl, don't make a big drama. Tu dás é muita cana, dama é muita cana. Uma festa daquelas, barram-se príncipes e elas deixam de ser donzelas. Com delas pintadas na pele, que a agulha pincela. Com fela vou gastar papel, só por causa delas. Pausa na zona VIP, na pista damas à espera do meu convite. Setup montado, tô tranquilo. Gold watch, snapback, garrafas a mandar estilo. Meus brothers já brindam do copo cheio. Eu na pista dou nas vistas, pondo à prova o meu paleio. Sem receio, bem sei o que vou fazer, eu não mudo. I'll get drunk, have sex, e amanhã esqueço tudo. E ela diz que me ama, ama. Mas cá para mim ela só quer é fama. Come on girl, don't make a big drama. Tu dás é muita cana, dá-me é muita cana. Chegar com um par de sabrinas. Mas imaginas que por ser vagabundo, meu puto, ganho um pack de 5 bundas num minuto. Tanto money que sana até fico bom, né? Só tiro Bugs Bunnies do meu boné. Já tenho um bote tão cheio de gold diggers que até assalta a capota quando entra mais uma cabriolé. Não te apegas que eu não presto. Não te apegas que eu não presto. Não te apegas que eu não presto. Não te apegas que eu não presto. Não te apegas que eu não presto. Não te apegues que eu não presto. Não te apegues que eu não presto. Não te apegues que eu não presto. Foco-te melhor que fotos do teu iPhone. Toco-te melhor que notas de reggaeton. Pouco te importa se notas que eu tenho o dom de ficar com várias marcas do teu batom. E ela diz que me ama, ama. Mas cá para mim ela só quer é fama. Come on girl, don't make a big drama. Tu dás é muita cana, dá-me é muita cana. E ela diz que me ama, ama. Mas cá para mim ela só quer é fama. Come on girl, don't make a big drama. Tu dás é muita cana, dá-me é muita cana. Nesta kizomba, até a noite acaba. passas fico a olhar. Teu corpo faz-me perder. Não consigo mais resistir. Ai, te quero enlouquecer. Vem daí comigo, baila. Sente este ritmo em mim. Agarra a minha cintura e roça, roça assim. assim foi, a grande canção, não é bem conhecida, o Valentim. E o pau de marmoleiro, pá, isso, a gente tem de se lembrar disso, ah? E agora vamos então, porque vão combinar poucos resultados, vamos daqui dar a jornada que vem aí para, para o fim de semana que vem, da primeira e da segunda liga. E da primeira liga vamos ter no dia 25 o Passo Ferreira Rio Ave, no dia 26 vamos ter o Gil Vicente Portimonense, Belenenses Desportivo das Aves, Vitória Setúbal Marítimo, Moreirense Boa Vista. No dia 27 vamos ter um Tondela Benfica às 15 horas, Porto Famalicão às 17h30. Primeiro e o segundo. É verdade. E um Sporting Guimarães às 20. E um Braga a Santa Clara às 20h15. Isto no dia 28, este. Não no dia 27. 27 são o Tondela, o Porto e o Sporting. Tondela, Benfica, Porto, Famalicão e Sporting Guimarães. E no dia 28, o Braga, Santa Clara. Na segunda liga. Na segunda liga vamos aqui já a seguir. Se não, passa uma música. Não, tenho aqui, tá, tenho tá. Aqui que é a segunda liga. Estamos aqui já a ver. Estou aqui já a ver a segunda liga, que aqui é um rápido, está aqui já no instante. Com a jornada que também vem já para o domingo que vem. Pois é, começa tudo outra começa vez. Começa outra vez tudo de novo. E portanto, a segunda liga vai ser a jornada 8 também, se não estou em erro, não é? Foi a jornada Não. 8, 6, 6, espera aí, 7, a jornada 7, no dia 26 do 10, portanto, sou jornada 7, no dia 26 do 10 vamos ter Penafiel Académica, Porto B, Vila Franquense, Benfica B Nacional, Casa Pia, Académico Viseu, Feirense Mafra, Covilhã, Cova da Piedade, e no dia 27 vamos ter o Estoril Oliveirense, Farense Leixões e Brasim Chaves. Estes são os jogos da segunda liga. E pronto, é mais ou menos tudo que temos aqui para dizer para já. Há aqui algumas notícias também, não é? Diz. Há aqui também notícias que eu tinha aqui há bocado, visto aqui umas notícias de última hora. Olha, uma notícia de última, não é bem de última hora, é só para dizer que o Lyon empatou em casa com o Dijon 0-0. O Lyon empatou em casa com o Dijon. Com o Dijon. E aqui há aqui umas notícias aqui que tínhamos aqui, que eu vi há bocado, sobretudo no Joaquim Patins, que tinha aqui umas notícias do Joaquim Patins. Enquanto tu procuras, vamos passar uma música também. Com o do Sporting, que já está a jogar as Ligas da Europa também. Então passa lá uma música e vamos ter aqui para parar no show. Só. Dá toda a hora quem chora pela herança que outrora não foi lembrança, e agora na esperança de voltar a ver erguida a sua vida, consumida pela chama por quem deu guarida. Casas em casos arrepiantes, nas brasas fulminantes, por causas alucinantes, abraços manifestantes à caça desses mutantes, deixando os lenços brancos aos nossos governantes. Agora são tantos os empresários com cursos de incendiários, sem custos, mas com pressário, com cursos de milionários a fazer de nós otários, que falam a nossa língua com custo no dicionário. Um fogo armado para um povo que desarmado lutou pelo legado por Dom Dinis deixado. Então venha agora o sapatinho infernizado pisar o nosso legado no terreno infernizado. Não. Yeah. vejo equipas de reportagens, montagens sentimentais que estas desgraças nos trazem, com falsas abordagens por quem cria as nossas leis, em mensagens mais vazias do que embalagens de leis. Deixo uma homenagem à coragem deste povo que usavam as próprias lágrimas só para apagar o fogo, vendo as vidas destruídas neste jogo que pede sempre que perdes para recomeçares de novo. Proclamados de comicala numa sala onde fatos de gala falam e factos que calam, mas só calam quem tem pala, só pactos que valem, bolsos mais cheios do que intactos dos sacos de pólen. Nós vamos renascer das cinzas tipo o Fénix. O som do que eu disse, tenho toda a fé nisso, porque esta fama de país conquistador já em tempos derrotou a Damastor. Da espada da ponta erriça a enxada do Zé Covinho, marchar contra esses ricos que acabam com este cantinho. E sabem o que é mais triste? É ver que por caminho ficaram mais do que contos que os contos de verde pinho. Mas sempre combatendo ao cheiro que o fumo emana, somos nós o orgulho desta raça lusitana. E engana-se quem nos chama de cobardes na tristeza, que eu bato de frente em quem bate a nossa mãe natureza. Tens aí notícias? Sim, quero dizer que no Hockey Patins, o Sporting, que foi ganhar a Itália no primeiro jogo, está a defender o título de campeão, não é? Porque foi campeão do Hockey Patins. E ganhou por 4-2, esteve a perder por 2-0 mesmo, chegou a estar a perder por 2-0 ao intervalo, depois perdeu, deu a volta na segunda parte. E agora vai jogar com uma equipa francesa a próxima jornada, que é o Quibert, assim uma coisa. E pronto, e também, como tu disseste, o Lyon, que não ganhou, não é? Que é o com o Dijon. Depois de mudar de treinador, também não é uma coisa que não vai lá muito bem, não é? Pois. Pronto, o que é que quer dizer? O Everton do Marco Silva ganhou 2-0 o West Ham. E depois, porque ele também já estava sob fogo. Pois, também já estava um bocado ali atrapalhado. Na Lazio houve um jogo, Lazio-Atalanta de Bergamo, que acabou com 3-3, depois do Lazio estar a perder 3-0 em casa ao intervalo, e ainda foi conseguir empatar o jogo. O último gol foi aos 90 mais 2 minutos de penalti. O Nápoles, que está a ganhar o Verona por 2-0, bom, que está na segunda parte. O Bayern de Munique na Alemanha, que não conseguiu também ganhar, que esteve a perder 1-0, depois foi para, onde é que está aqui, esteve a perder 2-0, 1-0, depois empatou e esteve a ganhar, e nos últimos minutos também, nos descontos, o Augsburg empatou. Pronto, e é mais ou menos tudo no que estamos aqui. Então, e vamos vos deixar para deixar o relato. É, o relato do Porto que está a começar agora, não é? Vai começar, ou já começou. Vai começar, tá? Já. E vamos deixar com o relato, está bem? O relato com o Coimbrões Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. A gente volta para a semana com mais desporto e mais música. Bom domingo a todos. E os bons resultados e tudo que há de bom. Bom domingo, bom fim de semana. E vejo-vos com o relato. E até para a semana.